O Movimento Esperantista das Américas está reunido em São Paulo para o Congresso Pan-Americano de Esperanto. Do sábado, dia 9, até a próxima quinta-feira, dia 14, pessoas dos mais diversos países estão em convivência harmônica, trocando ideias em pé de igualdade, sem que se necessite de tradutores. Parafraseando o lema da Revolução Francesa, o Esperanto promove, de fato, a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Esse viés democrático do Esperanto ainda não foi percebido pelas autoridades do mundo. Pior para o mundo, que se vê impedido de ter amplo acesso ao saber de todos os povos. Como a humanidade avançaria se adotasse uma língua franca e neutra, pondo ao dispor de todos o conhecimento dos homens das mais variadas regiões da Terra? Talvez eu exagere ao dizer que o porvir está diante dos olhos das pessoas, mas elas insistem em não querer ver. Não importa, quem sabe Esperanto vive desde agora o amanhã. Assim, meu sentimento e, quiçá, dos demais participantes dos congressos de Esperanto, seja de que estou de volta para o futuro. Um pouco desse futuro de paz e harmonia certamente será retratado no programa de hoje. A equipe esperantista da Rádio Rio de Janeiro, sob o comando de Givanildo Ramos Costa, vai trazer direto de São Paulo as emoções do Congresso Pan-Americano de Esperanto. Serão entrevistas e informações que vão pôr o mundo no seu rádio. Esta cobertura vai marcar as comemorações dos 25 anos do programa Esperanto, a Língua da Fraternidade. Fique conosco e vamos viajar de volta para o futuro. E viva o Esperanto! Está entrando no ar Esperanto, a Língua da Fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. Saluto em cara e geuscutantoi. Saudações aos caros ouvintes. Com muito prazer, eu, Renaud Hetmani, que estou aqui como âncora desse programa Esperanto, Caminho da Fraternidade, para que seu apresentador oficial, Givanildo Ramos Costa, possa diretamente de São Paulo, onde está sendo realizado o 46º Congresso Brasileiro de Esperanto, transmita para os seus ouvintes, juntamente com Fabiano Henrique, as entrevistas que fará com os esperantistas que participam desse evento. Vamos então passar a palavra para o Givanildo Ramos Costa. Alô, minha cara amigo Givanildo Ramos Costa. Tudo bem? Tudo bem. Parece que você está com o telefone viva voz e não e está... E agora, tá legal? E agora sim, agora realmente melhorou 100%. Ah, tudo bem. Então nós estamos aqui em São Paulo, no 46º Congresso Brasileiro de Esperanto, junto com... Alô, Givanildo, alô, Renaud, alô, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Ô, minha cara. Tudo bem, Renaud? Tudo bem, querido. Renaud, hoje o tempo tá para você, Renaud. Tá mais ou menos 25 graus aqui em São Paulo, tá fazendo até um pouquinho de calor. Que maravilha. É assim que eu gosto. É. E estamos sentindo sua falta aqui no Congresso. Está tendo aqui uma exposição de artes no saguão da Faculdade Santa Marcelina, mas aqueles quadros famosos que o público esperantista do Rio de Janeiro já conhece, o público do resto do Brasil e do mundo poderia conhecer também, né, Renan? Pois é, rapaz. Eu estava querendo ir, mas em função do frio e da missão que eu tenho que cumprir aqui como âncora, foi impossível estar aí, né? É isso aí, Renaud, cerca de 450 inscritos aqui no Congresso Brasileiro de Esperanto, Congresso Pan-Americano. 150? 450. 450. 54 estrangeiros, vindos de quase todos os países da América e de outros 9 países da Europa. Os estados que mandaram mais congressistas são, naturalmente, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Minas Gerais. Maravilha! E aí, você vai entrevistar quem agora? Mas vamos entrevistar alguns companheiros. Dentre eles, vamos entrevistar o Stefan Robert. Ele veio da cidade de Rochelle, que fica no ocidente da França. Cai líquido estas homo triactiva e nem a dele, que é muito ativo no nosso movimento. Saluto, cara. Tu me fartas bone? Tre bone, kai vi. Ah, como me fartas bone? Que é essa lá impresso via para o congresso? Niegue, chatas. Facte, estas lá uma foio que me venis em Brasil, kai me ege chatas via London, sed mi ne visitis a tuta em London. Gi estas tro amplexa, estas problema por ni europanoi, ni havas nur etan London. Ele está dizendo que está tudo bem por aqui e que está num país grande como o Brasil, num país pequeno que é a França, para ele é algo muito grande. Kai, cara, que ele vem faria de esperantista? Como você se tornou esperantista? Facto, e um tagon que eu me promenis em minha região e audis spectis concertum, kai la cantisto cantis en lingvo que eu me ne comprenis. Posta concerto mi vidis lin. Kai fakte vi eble konas lin, li estas kantisto de la fama grupo Core, kai li kantis po angle ĉiutage, sed iun kanzonon estis esperante. Mi petis de li, kio estas tiu lingvo, kai li respondis: Esperanto, vi ne konas? Ne, do mi estas kurioza, mi decidis lerni tiun lingvon, kai pro li aŭ dank' al li, mi devas diri, mi vojaĝas dank' al tiu belega lingvo, kaj danke al tiu belega lingvo, mi povas renkonti ĉiuj personoj tra la mondo. Estas la plej bona ideo. E disse por causa de um concerto que ele participou de música, né? Um grupo esperantista, esse esperanta grupo, né? Música yes. Grupo, yes. Né? Começou a cantar em esperanto, e disse: que música, que língua é essa? E aí ele foi procurar e hoje está aqui conosco. Cara, aqui a envia urbo, chula movado, crescas, né? Crescas. O movimento esperantista na sua cidade, lá, Rochelle, você viu? Yes. Tu viste minha pronúncia França? Sufiche bone, yes, compreendible, mi gratulas vin. Facte, mi vivas en villageto tre proxime de la urbo, fama urbo en Francio, la Rochelle, kai nia movado crescas, yes, ni provas la nura problemo en la regiono estas que la loĝantoj estas maljunaj, precipe ĉar estas belega regiono, sed ne estas sufiĉe da junuloj por ke ni instruu Esperanton al ili. Sed ekzistas kelkaj homoj kiuj estas esperantistoj, ĉu ne? Jes, ni estas preskaŭ 100 en nia asocio, kaj fakte bonege. Mi povas aldoni ke mi estas la vicidanto. Vicprezidanto, vicprezidanto. Aŭ prezidanto. Fama, ĉu ne? Prezidanto. Ne. Vice-presidente, Norvitz. Que é ter. Bonegue, do vice-presidente estonte. Proxima. Compreendible. Ele está dizendo que mora na cidade de Rochelle, lá o movimento cresce, ele é o vice-presidente do grupo e está feliz da vida. Olha aí, está falando com todo mundo pelo programa Esperanto a Língua da Fraternidade. Cara, minha. Que a grande presura para o convite. Mil bolas para o olho e um pli. Vido, lá tempo, essa minha grande instruísta, tio, né, cara? É. Eu estou dizendo para ele que a gente queria conversar mais com ele, mas, lamentavelmente, o professor, o tempo que limita a participação dele também. Cara, vi aí, lá está em Vorto, vamos ali, tio, né? Me salutas, tio, um brasileiro, e quem é... Se vilenus esperanto ni un tagon vi povas visiti min, mia domo estas via. Ele está dizendo que está se congratulando, saudando a todos os brasileiros, e se visitar a cidade dele, isso ia via descondo de Severincio, né? Está à disposição de receber a gente, está tio? Yes. Bonegue, do Mr. Dankas Alvi, cara. Dankegon. Yes. Então, o nosso querido Stefan, agora há pouco falou ele que é o vice-presidente do grupo de esperança da cidade dele, né? E que, para vocês possam observar, realmente funciona. Mas nós vamos bater um papo agora com uma Jus Conatino, para esse caucho, né? Me conheci antal do Tagoi, Caidô, me farei de Estreconato Xia. Olha que bom, eu conheci essa nossa outra amiga há 2 dias atrás e que maravilha, né? Ela que veio da Polônia, da cidade de Dostem, na Polônia, né? Essa cidade que fica no ocidente da Polônia, ocidente a parte de Polândia, né? Tu fartas bone, Carolina? Dankon bone, mi bonega fartas no Brasil. Ele senta assim que ele reima. Ela disse que está ótimo no Brasil, se sente em casa, que coisa legal, né? Me, oi, Ebeli, se translocides ao Brasil, tio, né? Ebeli, se translocides ao Brasil, é assim? Tudo certo. Ela disse que vamos para o Brasil. Ela disse que vamos para o Brasil. Eu sei que vamos estar vivos. Ela está dizendo que na próxima encarnação vai estar por aqui. Cara, que a bona a feru xinomídias, Halina Ratova. Tive chato de minha pronúncia, Pola? Trescal. Tinha putei se ela gostou de minha pronúncia. Ela disse que foi legal. Cai, que é a maneira de vir fazer de esperanto esteiro, cara? Como você se tornou esperantista? Em 1987, o casis la congresso em Varsovio, esse centiarizo, cai poste estis multae articoloi en polai revuoi, cai mi tute hazarda acetis unu revuon, cai tralegis che de sekvonta numero, citio casos la lecionoi de Esperanto, do mi comencis acetiti un revuon, nomigis Nova Vieš, cai plenumi malgrandai taskoi, la curson gvidis Andreo Petten, fama pola esperantisto, cai ciam finigis tiui lecionoi, mi faris correspondan curson, cae de tiu tempo mi voyagas dankale Esperanto, partoprenas multegai aranjoi, cefe en Europo, sed estas mia dua aranjo exter Europo. Kia bella. Viaren i estis cun amikino en Cubo. Kia bona. Ela está dizendo que conheceu Esperanto nos 100 anos de Esperanto, lá em Bialystok, isso, né? Nem, Varsovia. Varsovia, em Varsovia. E a partir dali se interessou, começou a ler aqui, ali, acolá, e mais tarde veio aprender Esperanto através de um esperantista polonês conhecido, é o Petten, né? Ela tu tá nome ali aqui, esse? Andreo Petten. Andreo Petten, o André Petten, ou Andreo Petten. Desde aquele momento ela tá andando pelo mundo afora, graças ao Esperanto, de tal maneira que teve ano passado em Cuba. Cai, relate ao tio... Tiu contacto com a homoi la tuta mondo. Tu esperanto bone solva la problema de la homoi, de la comunicado. Tu me credas que esperanto esse la solvo por multi, para proximi de la homo. Você acha que o esperanto é um instrumento de comunicação de tal forma que aproxima os homens? Me chatos pensi tiel, set. Ela gosta de pensar assim. Ela não acredita. Me conis multae geamicoi dankal Esperanto, kai dum miai voyagioi Esperanto multe helpas, sed mi ne credas ke ciui parolas Esperanto en la mondo. Ela diz que tem vários amigos esperantistas, mas ela não acredita muito que o Esperanto seja aquele instrumento auxiliar de todo mundo. Ah, Bonnie, me chato, estou entendendo essa sincera esperantistina, né? Ela está dizendo uma coisa que ela sente. Cai relate ao contacto, intercontacto com a homem. Me remarcas que esperanto funciona, né? Esse contato com as pessoas. Estas bonega, ancau passporta servo, cai ancau visitado de la fremdai landoi dank al esperantisto, que me conas dum diversai rencontijoi. Ela está dizendo que o Esperanto, nesse contato, em contato com diversos países, o Esperanto está funcionando. Fakte, tio e minha voyagioi de multa iaro e essas dangal Esperanto. Ela está dizendo que graças ao Esperanto, de muito tempo, ela está viajando pelo mundo afora, usando o Esperanto. Cai, Diro. De facto, se liga, tem a vibra, né? Ao menos facto, se liga. Sim, sim. Estas plenumo de revoi, que a mi revas por visiti ion, mi pensas pri Esperanto, kai mi certas dion voion por visiti. Ela está dizendo que realmente, resumindo... Estas viva passio. Ela diz que é uma paixão viva. É uma paixão da gente. É uma coisa impressionante. Cara, me tredancas alvi, me esperas que vi iruantau, hein? Cai, li devas multiplabore, de uma maneira que Esperanto isto... Tudo certo, ele para língua. Por mim, é de extra. Estou dizendo para ela que vamos continuar, porque para vários esperantistas, para mim também, é uma língua que realmente funciona. Me tredanca essa língua, cara. Diz ali, oportuno, diz, né, cara? Diz polando que me iris a língua rima. Vendo ao polando. E essas pastas servantes. Me três certas. Eu estou dizendo que quando for polando, eu vou para casa deles. Olha, eu faço parte do serviço de passaporte, né, desse contato, e que ela está à disposição lá. E te dancas, cara. Tui, me iros e o senhorino, né? Chivenes, proximite, né? Deu logo para cima. Chivenes, ele, Rússia, ouvido, cara. Ela veio da Rússia. vido que a bela Esperanto funciona, né? E realmente funciona. Ela é que veio lá de Moscou, Irina Goncharova. Tive certo pela pronúncia? Salut, perfeita pronúncia. Ela disse que minha pronúncia russa e russo estão uma maravilha. Que a bela, né? Cara, que é uma maneira de fazer de esperantista. Minha carissa Lena Lecton. Me gavo esses esperantistas. Ah, os avós dela eram esperantistas, não teve como escolher. Ele conatidis em dudeca jaro de pacinta jarcento em Esperanto Clube em Fora Siberio, em la urbo Omsk. Não, que adio. Ela disse que... lá na Sibéria, lá de distante de Sibéria, graças ao Esperanto. Do Miguel e tu também vivo nesses esperantistas, e tre fervorei, cai postei minha pai, eu faria esses esperantistas, cai postei mim, cai nun minha filhinha estas de nasca esperantistino, do minha filhinha estas esperantistas de la quara generação, cai mina havis simple alian elekton li iĝi esperantisto kaj mi dediĉas min al Esperanto. Esperanto estas mia sorto, mia vivo kaj ĉio. Vitor, ela está dizendo que toda a família é esperantista, os filhos também. Então a sorte dela, que maravilha, está toda feliz da vida porque é esperantista, né? Tive Ian Partobenzemu Música Universal aí, congresso, evento aí, esperantista. Hein? Eu estou perguntando se ela participou em muitos dos eventos esperantistas pelo mundo afora. Do absoluta neblas calculi aranjin que mi partoprenis, inclusive universal en congreso en tut mondo en kai junulara en aranjin multega en kai mi mem organizis multa en amas en aranjin en mia lando kai kun organizis eksterlande, sed mi devas diri kai tio tre gravas kai tio ĉi congreso estas eble plej ŝatata de mi imago. Vere, mi tutte sincere diras tion. Ah, do, vida, ela está dizendo que conhece o graças ao Esperanto, teve contato em várias partes, organizou congresso internacional, mas ela está impressionada com as atividades daqui. Tive vidas que lá brasilano, essas trepacias, né, que os brasileiros são muito apaixonados, isso assim, cara? Yes, compreendeble mi vidas tion, sed mi volas clarigi. Naturalmente é isso. Mi volas clarigi ki al. Do, mi visitas citie tion, mi kion eblas mi visitas, kai mi vidas que la nivelo de la prelego e de la prelegante estas altega. Do la profesia nivelo de esperantisto e Brazile kai gasto estas fantastike alta. Kai la kongreso estas belega organizita. Krome mi tre ŝatas la publikon, ĉar la publiko estas divers aĝa kai ĉiuj estas kiel gefratoj, kiel unu familio. Ne estas limoj inter junuloj kaj mi diru aĝuloj. Ĉiuj estas kunaj kaj egalspirantaj, mi diru per amo al Esperanto. Tio estas belege kaj mi esprimas mian amon al la kongreso kaj al vi ĉiuj. Dankon. Ela está dizendo, eu quase me pesco pluras, eu estou quase chorando. Estou quase chorando, hein? Porque ela falou uma opção de coisa aqui impressionante. Ela está impressionada com o nível das palestras, com o contato das pessoas, todo esse processo fraterno que o Esperanto estabelece do tio esse zero. Tio que esse diria ter desame, meu, inteiro na ideia. Aquilo que ele diz com respeito à interna ideia, ou seja, aquele algo mais. Cara, mi volas resti multe da tempo para o lance com vi. Você vê, dá o brinde. Mi pessoas, a ode ali é em voce, né, cara? Eu queria ficar mais tempo com você, mas tem que falar com outras pessoas. Minha cara, mi te danca salvi, Irina. Vi aí, lá está e volta, né, cara? Grandan sukceson al Brazila Esperanta Movado kaj disvastiĝu ĝi tra la tuta mondo kun la Brazila Spirito. Está desejando grande sucesso e que se possa divulgar o Esperanto pelo mundo afora com o espírito do brasileiro. Bom, me sentem que salvite, né? Banco e la proxima incarni de Mifaridius Russano. Ah, oh, bom, venon. Bom, venon. Banco, cara, me sentem que salvite. Enia, lavo, enia. Movado esperantista, né? Ali, estas amigos meus, de multe da Iaro e Aldequene Caiaro, Fábio Roberto Silva. Ali, estas presidente de Zamenhofa Esperanto Asocio, estas tio? Asocio de Educado kaj Cultura Lázaro Luiz Zamenhof. Olha aí, é uma fundação educacional Lázaro Luiz Zamenhof, que coisa legal. Li venis ela urbo Pouso Alegre, Minas Gerais. Ele está vindo de Minas Gerais. Cara, tu me falas por ele inesperado ou portugalinho? Negravas. Por mim negravas? Negravas. Então, eu parei no falas inesperado, me esperando tu, né? Belega. Então, eu estou dizendo que prefere falar em esperanto. Quer, Fábio, que a maneira é essa, lá, movada, via urbo, via regiono? Como é que está o movimento esperantista na sua região? Olha, antes de que a Aruni comente esse grande projeto. Ele começou um projeto há 10 anos atrás, né? Grande projeto. Cai ni provis instrui cai desvastiga esperanto em nia regiono. Cai fin ni boni sucessis, fali tion. Rodia o presca o tses de homo e conas esperanto, cai lernas esperanto em nia sucio. Do ni havas, cai auguste ni comentos ali um projeto no mata mão da língua, que o intensas crei la prei granda, cai prei nem hava retpadiaro pri cai en esperanto. Ele está dizendo que estabeleceu um projeto que está funcionando na região dele. Vocês imaginarem, estão aprendendo esperando lá na associação? Yes. 60 pessoas. Yes. Olha que coisa. Viu do que onda a pessoa no ler nos esperando? Tchonei, Kayankovi, estarigui ureto? Yes, então, yes. Então, a rede dele? Me empresca o pretides din. Cai di estos lá prei granda, cai prei... Prei granda, cai não rava... Informeio, esperanto informeio. Ah, Tchuli, yes. Ele está dizendo que está estabelecendo uma rede de informação em nível internacional usando esperanto para todo mundo. Ah, cara, que abelha, Tchuli. E se as ancas que tinha em via regiono, onde errava as plura, esperanto e evento e grava? Estou dizendo, perguntando para ele, estou sabendo que existe na região dele algumas ou vários eventos esperantistas. Tchuli, Ravigas Romon, Alamovado, esses eventos. 30 vezes pessoas para o movimento em via regiono na sua região? Este, titiu evento vere felitigas min, tiam, cai outubro e ela lasta de mancha de outubro, o casos em la urbo Silvianópolis, urbo Tchepos Alegre, la sepa sumire, sudminasa reencontidio de esperanto. Cai titiu reencontidio vere murtegue felitigas min. Fido. Está dizendo que na cidade em que o nome... Silvianópolis. Silvianópolis, onde ravos la oca? La cepa. La cepa em contigo de la Roma da la Regiona. Yes, la subminasa Regiona. Suda, um encontro esperantista da região sul. Sul de Minas. De Minas Gerais. Yes. Que é bom, né, cara? Caidô, ele lá até lá em Fano, e tu vi bons sucessos, instrui esperanto a ir ao general, que maneira é esse lamovado de lá em Fano? Como está o movimento da criança nessa tua região? Olha, ver em essas faculo para Infano, cai em Silvianópolis, onde ravas, bonegan instruistino, cai no mata Maria Antônia Sobral, cai chifaras belegan, cai mirindegan laboram com lá em Fano. Eles estão fazendo, que tem uma amiga, Maria Antônia Sobral. Maria Antônia Sobral, que faz um trabalho excelente junto às crianças na região dele. Silvianópolis. Yes. Cara, me licença, que onda a pessoa, que onda alojante essas filhas? Bom, Silvianópolis é essas margandega urbo, primar, pri, okmir, homo e gelojante aí. Bonegue, yes. Cara. Cara, diz-lhe o nome? Que onda? Primar, pri, okmir, gelernato aí. Gelojante aí. Pessoas, vejo uma cidade pequena. Com 60 pessoas aprendendo esperanto, que é bem. Nenê, Pouso Alegre, Sesdek. Silvianópolis, estas tchê Pouso Alegre. Tchê, né? Yes. E Fano é esses, instruídas tia... De tio senhorino. De tio senhorino, yes. E tio Urbeto. Urbeto, yes. Então nessa cidade, Silvianópolis, tem essa amiga que ensina esperanto às crianças. Yes. Cara, me vou ler esse convite inteiro para o lado, sede. Yes. Me ravas mil oitagas esperantistas que tinha que ser lá, né? Me compreendo. Gente, Marco, que o Vênus, ele está ali. Até o Marco que vem da Itália. Cara, me sentem que eu sabia. Me recorda. Minha laça e morto do bambu. Olha, me recorda a casa tio e cai me vou ler que tio e visito em Auguste. www.mondalingvo.org. Repeto, por favor, hein? www.mondalingvo.org. Cara, me disse Danca Salvi, diz ali, de lá congresso de la proximiera, em Itaguatinga, né? Yes, e pra... Proxima da Brasília. Yes. Brasília, né? Yes. Me disse Danca. E nesses momentos nós estamos terminando esse primeiro bloco de entrevista, né? Fabiano, tive rabazinho, pode ir, você tem alguma coisa para dizer? E sim, Ivanildo, a parte de artes aqui do Congresso tem sido interessante, né? Sim. Com relação ao parte teatral, o Amarílio Carvalho apresentou o monólogo Tiradentes. Também tem ocorrido aqui o Festival de Cinema Esperantista, com a apresentação de inúmeros filmes de curta-metragem sobre o Esperanto. E também tem ocorrido o lançamento de alguns CDs. Na segunda-feira ocorreu o lançamento do disco Esperanto Minha Passio, CD póstumo da Vera Jordã. Inclusive, houve uma comunicação mediúnica da própria Vera naquela reunião, ela agradecendo a homenagem, né? E hoje, pela manhã, ocorreu o show de lançamento do CD da cantora Dirce Salles, que arrancou aplausos calorosos do público. Ivanildo, aqui no nosso estúdio improvisado da Rádio Rio de Janeiro, temos aqui uma plateia internacional e companheiros do Rio de Janeiro também, Ivanildo. Oh, que bom, meu Deus. É o rádio fazendo parte da programação do evento, parte da programação do Congresso Pan-Americano de Esperanto. Pois é, que maravilha, hein? Está aqui o pessoal do Irajá, Ela que martalo, Presca Urubo, no Mata Irajá. Está aqui os amigos de Irajá, que está se tornando quase cidade. Também tem Esperanto lá, né? E aqui nós estamos passando para você, Renaud. Alô, Renaud? Alô, Renaud. Estamos aqui a postos. Pois é, Renaud. Diga. E nós estamos quase no horário, não é isso? Sim. E a gente, nós estamos passando a palavra para você, para que possamos de novo, por aquele minuto, vir e vemos, lhe transdando o lavoro do erariado a Nietzsche, né? Após alguns minutos, você manda para a gente de volta toda essa transmissão. Beleza. E Danca Zabi, cara. Danca. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Bem, estamos transmitindo diretamente de São Paulo, onde está sendo realizado o 46º Congresso Brasileiro de Esperanto, com o nosso apresentador, Givanildo Ramos Costa, juntamente com Fabiano Henrique, e realizando as entrevistas com os participantes desse congresso, desse evento. Alô, Givanildo Ramos Costa! Bom, e novamente nós estamos aqui, de retorno para o nosso programa, e com outros companheiros de outros países. Temos companheiros da Itália, temos companheiros dos Estados Unidos, enfim, é um mundo todo ele internacional com a gente. Mas nós vamos nesse instante entrar em contato com a Brunella Muratti, viu? Que abril a pronúncia me raba, né, cara? Yes! Tô brincando, tô dizendo que eu tenho uma pronúncia exemplar. Minha cara, amigo, Marco Quivetta Zanquitalo, li três chatas lá, Ferruccio, né? O Marco, que é italiano, também está gostando de ser sua pronúncia exemplar. Isso é seu? Caio Brunella, que é a maneira de vir Farines. Brunella, Moratti, que o Venis. Ele está ali, na Urbo Monte. Montevarchi, essa surbeto apo do Florença, Toscaninho. Próxima cidadezinha, próxima a Florença. Que maneira vi fare di esperantista? Come você se tornou esperantista? Do facto azarde mi estis in usono e mi rencontis itala junulino che mi comentis paroli pi lingvoi che ci diris ci vizia se mi lerna esperanto estas facila lingua vi povas lerni interrete. Do mi chiam mi revenis heime mi tui sercis la reto kai mi trovis kurson, mi aligis, mi accetis libroin, kai poste okazis la universala congresso en Florenzo, kia mi laboras, e mi vidis pli ol 2000 partoprenantoi, kio facile parolas inter ili, do mi volus ancao partopreni, e mi tui iris al Sarajevo, con Marco, che mi faris plena immersio e mi parolis e mi egesciatis do estas tio e mi estas mi voyages e mi estas in Brasilio. Ah, bonegue. Boni, se Iris Alussono, ela foi para os Estados Unidos, né? E lá nos Estados Unidos, com uma amiga, essa amiga mostrou o Esperanto. Por que você não entendesse sobre o Esperanto? E ela, voltando para a Itália, ela se interessou, participou do congresso de que o Universal... Florença. É o congresso de Florença, né? Que é melódias, é, onde ela mora, né? E depois... ela também foi a Bialystok, assistiu, né? Sarajevo. Sarajevo. Depois ela foi até Iugoslávia, não tem para o Serbia. A Serbia. Foi a Sérvia participar lá em Sarajevo e, quer dizer, viu junto que funciona verdadeiramente a língua internacional. Quem envia urbo, envia regiono, tu esperanto multicrescas, le cresca estagnas, o esperanto na sua região cresce, está parado, estagnado, como é que está ele? Bastante cresca. Aqui me aligis ao grupo em Florença e não estes mal multe. Sede na lasta iaro, anca o iunulino e aproximigis cae fare in curso, do esperebile ni grandigos. Ele está dizendo que o movimento cresce, né, lá em Florença, e que ela tem esperança de que possa cada vez mais crescer. Vido, aqui você sabia profetizar, qual é a sua profissão? Mi estes banco officistrino, mi laboras num banco em Florença. É, eu trabalho num banco. Tu viste lá em Portugal, traduco? Gostou do português? Yes, yes, vi bole traducas. Estou vendo a bola na minha traduco. Então não posso errar, eu traduco no português. Não, diz a mim que viesse lá do mastrino de la banca, isso assim? Eu disse, se ela é dona do banco, ela disse, não, não, não. Marco Diris. Relata la mia lingua, chi è la lingua che parola? Mi parola la Francia, la Angla, la Hispana, e io metto qualche volta della Germana che è la Russa. Ela fala italiano, o francês, o inglês, espanhol, espanhol, espanhol, espanhol. Eu quero que ele volte na germana. Que é alguma coisa do francês, é o inglês, do alemão, que é a bona, do viesses poliglotino. Terminicis pri esperanto antaue. Pro rilate alla comparo, tu vi credas che esperanzas ion pli facili lerni gin o multe pli rilate alle lingue, alle lingue? O esperanto com relação às outras línguas, se conhece outras línguas, fala outras línguas, você acha que o esperanto é mais difícil, é mais tempo para aprender ou menos tempo para aprender com relação às outras línguas? Esperanto é mais fácil ou a lia língua, do me penso que pli grandigos, anche alla rete o alla multa e iloi che non ne povas usi. Da computilo, tia. Ele está dizendo que o esperanto fica muito mais fácil, inclusive pela rede da internet, o computador. Brunella, mi volas para o convite, né? Ion pli, sabe, que esse casquete que é romo de aqui, que eu vou lançar com ele, Ion, né? Canto é lá, está em Porto, Itália. Itália, não... Vido, pronome, porém, que você não é mim. Não, eu espero que impariate de Esperanto e venite em Itália, così visiteremo insieme l'Italia. Ah, do, Dio vende Esperanto, bom voi. Mi esperas que vi lerno Esperanto, do vi venus, que ni visitus cune Italio. Tá, então, que vocês que nós aprendamos, também estou aprendendo. E que nós vamos à Itália. Tô, me ravas reimo por esse título, né? Yes, yes. Nós já temos lugar para buscar na Itália. Yes. Bom, eu me entendo. Duncan. Yes, yes. Yes. Nós vamos agora direto para o México. É, ele veio da cidade do México, naturalmente, né? Ele que é muito ativo no movimento. A família dele é toda esperantista. O avô é uma pessoa muito conhecida no movimento em nível internacional, de tal maneira que está sendo homenageado aqui no nosso congresso. Lianomo, esses Joaquim Orosilio, assistiu? Vega Acosta. Vega Acosta. Tu viste minha hispana? Yes. Tudo beleza. Tudo beleza. Você está gostando da minha tradução para minha pronúncia em espanhol. Cai, Joaquim, que a maneira, que a bona impressão me rava, sonere late, alvi, cavia família, lia patrino anca, che essa, né? do vi la tuta familio estas esperantisto, estas tio, ĉu ne, cara? Yes, do oni povas diri ke mi havas verdan sangon. Está dizendo que tem sangue verde, toda a família esperantista. Meu avô estis esperantisto. Yes. Li estis la unua mexicanoi que enmetis esperanton en Mexico unu jaro. Olha só, ele viveu 100 anos. Quando faltava alguns dias ou alguns dias, aquele que está aguentando, né? Unu monato. Um mês antes de completar 101 anos, lá, o avô dele... por passe, ou seja, faleceu. Yes. Do li vivis multon, kai li heredis al ni, kai li instruis al ni multon. Char ankaŭ li estis esperantisto kai espiritisto. Ah, true. Kai li havis multajn rilatojn kun brasilanoj. Ah, e também o avô dele era também espírita, né? E com ele aprendeu muita coisa. Do que é espiritista? Que é esse namovado espiritismo em Vialando? Como está o movimento espírita no seu país? Tio, estás interessado em mando. Verdire, mi alpartenas a la esperanto movado, la espiritismo movado mi sias, char mi sias, que mi avo estis, cae que a mi estis infano, mi partoprenis cun li en quelcae espiritista y aranjoi. Do mine multe en iris en tiu temo, sed mi iris alia en la alia flanco. Mi conas iom pri espiritismo, kai iom pri aliai facoi, dank al esperanto. Ah, interessante. Ele e o pai dele, o avô dele também era espírita, também, e ele participou de atividades do movimento espírita, né? E graças à atividade do la ferrovia de la telespiritismo, multe vibone quando lá feira. Então você conhece um pouco mais ou bastante sobre espiritismo? É, para espiritismo, né? Né, mine plusias. Yes. Mine plusias. É, set la... Set que enviesse que não, mas para tu aprende, você deve ver multe e cias pela feira. Yes. Mi cias que exista danca ali, ali flanque mine cias. Cae et li diris que espiritismo estas cienso. Estas tres serios afero. Ele disse que ele não tem muita ligação atualmente com o espiritismo, mas que o avô dele estabelecia o espiritismo como uma ciência. Isso é seu, cara? Yes. Boneg. Cai, você teve simpatias do espiritismo, que vão cantando esse espiritismo. Yes, muito. Ele muito gosta do espiritismo e quando criança participa das atividades. Cai, vi lá, tá esperando, tu de boni funcias, e funcias te... Do Mexico estas interesa afero. Unue mi volas diri, mi volas gratuli al ciui brasilanoi por la aranjo de tre successa congreso. Mi partoprenis prelegon, ca mi vidis que estas tre bone organizitai. Mi partoprenis prelegon de la membroi de Brasil Esperanto Asocio, cae vere ni devas multe learning prontio. Mi multe chatas la etoson, la popolo, la personoi, tre aloga. Ele está dizendo que está gostando muito do congresso, o congresso está bem organizado, participou das atividades como todo, gosta do povo, a maneira desse contato. Cai, me queres que vi me similas ao mexicano, tchonel, né? Yes. É, você deve ele. Latina, cai. Latina, Roma, você tem a maneira. Yes. Preço que tal. Oh, yeah. Eu tô dizendo que somos parecidos também com a maneira de ser com os mexicanos. Eu tô dizendo também que o mexicano parece um pouco com o italiano. O Marco tá aqui do lado, gostou muito. Yes. Cara, me interessante que a Zalvi diz ali, é oportuno. Ah, Anco. Oni havas iu gravan eventon en via regiono. Ele vai ter um evento muito importante na região, que é o 11º Congresso Esperantista Mexicano de Cunua. O 11º Congresso Esperantista Mexicano em Guadalajara, em Jalisco, de 16 a 18 de setembro de 2011. Isso é assim, cara? Yes, esto es la de Cunua Mexica Congreso de Esperanto en la urbo Guadalajara, en yes. Estado Jalisco. Gio casos y la de Xesa y la de Coca de septembro de Chitiu Yaro. Nicore invitas vin. Anca mi volas diri que dum tiu tagoi esto es la festo de Sendependezo de Mexico. Ah, yes. Ele está dizendo que nesse período em que vai acontecer, vai ser também a festa da independência, que onde era? 101. 100 100, veja só, 101 anos de independência do México. Yes. Cara, Mitzedan Casavi diz ali, oportuna em Esperanto, isso, né, cara? Yes. Tu viu falas de Rio, Filipe? Que México já encondukis Esperanto, que é oficial a língua, em um universitato, em la norda parto. Ele está dizendo que o Esperanto já foi estabelecido numa universidade, na parte... Barra Califórnia. Barra Califórnia, no, na cidade, lá no México, né? Numa universidade Barra Califórnia, isso assim? Yes. Cai uno, cai la kerno, cai la temo e de nia congresso en México, estas la instruado de Esperanto en México, malfacilagio e de fio e cai proponoi. Ele está dizendo que vai ser o tema, o ensino do Esperanto, as dificuldades, as propostas do Esperanto, isso assim? Yes. Cara, me dankas al vi, kai ankaŭ al via patrino, ĉu ne? Yes. En alia oportuno, tute certe ni interparolos en Esperanto, mi scias kia. Yes, dizem que um dia desse vai se encontrar em algum lugar do mundo esperantista. Me volas peti, permesson, al tio e que escutas nin, que parolas esperanton, da urigo, cai tio e que essas da unua foi o que ele audas pri esperanto, mi cor invitas vin, char vi inicias en chitiu chambro, ni havas homoi, el plurai lando e dela mondo, que ni tio povas compreni, cai interparoli que el ni tiam conas unu la liang. Do, venu al Esperanto movado, estas tre richa, estas tre juna, estas tre vigla, tre bona. Do, venu, mi invitas vin. Mi volas sendi saluton, mesajon al Josian Rocha en Uberlandia, que o auscultas nin en la estatua Minas Gerais. Peter Dankas Alvi, ele está mandando um abraço para Josiane em Minas Gerais. E está dizendo que vem o Esperanto, vem o movimento yes. esperantista. Tio e venu. Via lá, sai volto em Espanha, Espanha língua. Cuando estoy contento es cuando estoy en congresos y con gente esperantista. Y cuando estoy triste es cuando me tengo que despedir de ellos. Vidor en Esperanto, ¿cómo vale? Que en mí estas gaya, estas que en mí ex comenzas dentro buon congreso pri Esperanto, cae que en mí estas mal gaya, estas que en mí finilla. Ele diz que fica alegre quando participa, quando fala em Esperanto. E fica triste quando fala de... Pare de falar em Esperanto ou contato com esperantistas. Mister Dankas Alvi, cara, diz ali oportuno, né, cara? Yes, cara. Yes, tudo certo. Yes. Doniros requete al Marco. Marco, que o te essas te ti, homo que o essas grava homo que os orgas por ancal, que na firma, né? Essa sevineve, serevina farasteuvi helpas, né? O Marco que é da Itália, Marco, mine. Ketty, esse é o tio? Miniketty. Eu tive chato, você lá fez, não é? Yes, ele vem nesse Itália, ele vem da Itália, ele é de Esculurbo, que há, vi estas? Ah, de la Uba Florenzo. Florenzo, não, Florenzo, cai. Dom Marto, que é prazer receber ante essa minha congresso, que prazer tê-lo conosco, nosso congresso, cai, que é estas vim preço de lá, tá, minha congresso, vi que o Ancol, com Nordigas, o Helo, para te lá, Filma Festival. Você também que está ajudando no festival de filmes e tal. Inclusive, helps the director. Ele disse que passivamente está colaborando, mas está colaborando. É uma destra dele. Yes. Do, vi iris no parto prenquia, que vi diris? Perdão? Vi iris ali, que o parto aqui, onde vi parto prenquia? Em Yokohama. A Yokohama. Ah, congresso em Yokohama. Yes, yes, yes. Pietro Vigistiu, sono regissoro. Que o volis fari filmon pri Esperanto la sia maniero, comprensibile, la sua arta maniero, che decidi si interviui plurai homo e il plurai landoi. La risulta de G vivi sparte dum la commenzo della Kino Festivalo Antoiero. E disse foi no congresso universal di Yokohama, no Japão, e lá ele teve contato com pessoas ligadas ao cinema, e isso fez com que teu estímulo vem, isso estimulou você, também está ligado ao filme, esse estilo. Cai, que é a maneira de fazer de esperantista? Como você se tornou esperantista? Oh, tio, essas belas demandas, e é muito longa, também me... Então, veja só, ele se interessou pelo Esperanto, só que não deu muita prioridade para o Esperanto. Esse estilo? Prioridade aprender o inglês. Yes. Do, ele comenta se ele prefere ler na langue, não é? Cai, poste, que vão que ele interessou por Esperanto, Caeteplu, embora ele tivesse interessado pelo Esperanto, ele foi gradativamente, né, voltando ao Esperanto, não é isso? Que cai ancal, se ele pro laboro, anca o chané, ele prefere a angla língua, o chané, por causa do trabalho ele preferiu o inglês, mas ele aos poucos foi observando a necessidade do esperanto. Da... Sim, sim. Minha mãe diz, dum tio congresso de nazia, tio esse pessimista aí para ele assuntos de esperanto. Ele se interessou pelo um congresso nacional no país dele sobre esperanto. E aí, esse que é? Tio, quase ser na urbo apud Venezio, que é como esse pessimista em direção esperanto malvenquis, nem eu pro volas lerni. É, sim, sim. Que a mim disse, não, me volas esse lá, lasta italo que eu aprenas esperanto. Ele foi pro congresso, só que ali viu muita gente falando de esperanto, pessoal pessimista, mas ele decidiu. Alô, Givanildo. Me faridios, eu só vou falar esperanto da hora por diante. Cai lá rumo essas pietes, cara, me vou las reste parolante com vice esse lahoro, tio, né? Alô, Givanildo, tá me ouvindo? Momentito, eu tô dizendo que nós estamos terminando, dizendo para ele que nós estamos ao final. Duncan, cara, me três décadas salve, diz ali oportuno, tio, né, cara? Diz. Duncan, diz. Acabamos de transmitir diretamente de São Paulo, do 40º Congresso de Esperanto, as entrevistas dos esperantistas por Givanildo Ramos Costa. Encerramos aqui a transmissão especial. E desejando a todos paz, amor e harmonia em seus corações. Diz! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.